caminhando com uma arma sistemática apontada pra minha cabeça, afetando minha mente, invadindo o meu subconsciente, deixando marcas de revolta, indignação. Lutando estou com a minha consciência limpa e ativa contra essa vergonha nacional. Os poderosos, ao pensar em evolução, regridem cada vez mais a uma estagnação. Não usam a mínima porcentagem da sua consciência. Por isso que vivemos nos matando nesse mundo de decadência. O que será que será do nosso país? E estamos caminhando para um novo milênio, rumo a uma nova era, banhada de sangue e de sofrimento. Então eu paro e penso, sinto dentro do peito revolta, rancor e solidão da nossa pátria mãe perante os seus filhos desamparados, discriminados. Então eu chego no X da questão, respostas em vão e vão e vem, troca de opiniões, abafando sim sua personalidade, sua capacidade de enxergar o caos à sua frente. Mais um ano de constituição está se passando e a democracia está se acabando. Estamos no Brasil rumo ao ano 2000, puta que eu pariu. Um país de grandes riquezas e belezas, mas a cada dia que se passa sofre uma nova deficiência governamental. E assim segue a desigualdade social. Vivemos em condições desumanas, sem apoio moral, estrutural, educacional. E os governantes, como sempre, cruzam os braços, fingem não ver a miséria, a desgraça e a destruição da população, que só serve pra eles em época de eleição. O que ocorre de 4 em 4 anos? Vem todos com as mesmas ladainhas, conversas fiadas. E quando acaba o tempo de ilusão, eles esquecem o que prometeram para o povão. Chega de ver tanta palhaçada. Esses ladrões, canalhas, engravatados, não tomam uma providência correta e sincera para mudar este panorama. Eu te pergunto então, o que será que será do nosso futuro na nossa nação? O que será que será? Eu vejo ódio, revolta e tristeza no olhar daquele menino de rua que me olhava com incerteza de um futuro melhor, de um futuro melhor. O que será desse menino de rua? Será que um dia vai ter oportunidade na vida para cicatrizar essa ferida? Crescer, estudar, trabalhar, formar uma família, ou vai terminar na rua da amargura, preenchendo o quadro nacional de mais um brasileiro fudido, explorado e esquecido, que teve todo o seu sonho roubado, destruído, e seus direitos de cidadania desrespeitados, ignorados pela sociedade. Por que será que será que os menores abandonados são tratados como indigentes, como se fossem um bando de marginais, delinquentes, por pessoas ignorantes sistemáticas que convivem no regime de portas fechadas, trancafiadas, que nunca são abertas para as pessoas carentes que lutam com unhas e dentes por um futuro melhor, por um futuro melhor, por um futuro melhor, por um futuro melhor. O que será que será? Do nosso futuro humano. 500 anos de Brasil colonial. A farsa do descobrimento nacional está chegando em uma rede poderosa de televisão, que conta dias e noites pra comemoração, omitindo os fatos do passado e do presente à população. O que será que será desse povo sofrido que vive a maioria na ilusão, servindo de escravos sistemáticos para a burguesia, de mentes alienadas que vêm com as suas leis constitucionais, que dificilmente saem do papel, e quando saem leva milhares de pobres para o banco dos réus, para serem julgados pelos erros e crimes de terceiros da elite. E só temos 10% para não sermos julgados, e 90% para sermos condenados, porque somos pobres e não temos status nem fama, nem maldito dinheiro para servir de suborno, para juízes e advogados corruptos que fortalecem o sistema, onde o sucesso de uns depende do fracasso de outros, onde a ganância e o egoísmo tomaram o lugar da humanidade e da sociedade. O que será que será? Será que será?